show do DJ Jefferson vai começar. Então não alivia, DJ Jefferson. Manda ver no show digital. DJ Yud é o brabo, porra. Atenção todas novinhas, por favor, vê se me escuta. Quando essa aqui toca, tu vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda. Vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda. Vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda. Vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda. Vai no chão com a bunda, vai arrasta a bunda. Se tá com ou não, tire você pra conclusão. A tropa tá presente, não tá na avaliação. Só senta e vai, senta com o bundão. Senta, senta, senta com o bundão. Senta com o bundão, senta, senta, senta, senta com o bundão. Senta, senta, senta, senta com o bundão. DJ Jefferson Digital. Vai joga, então joga pistola, então joga o berro. 157, explode o bagulho. Vamos nessa, DJ Jefferson Digital. Porque tá mil grau e eu já tô muito chapado. Eu tô bebendo, eu tô fumando, a espiriquita do meu lado. Eu tô bebendo, eu tô fumando, a espiriquita do meu lado. O DJ tocando as balas, eu tô falando até errado. Tô bebendo, tô fumando, a espiriquita do meu lado. Tô bebendo, tô fumando, a espiriquita do meu lado. Tô bebendo, tô fumando, a espiriquita do meu lado. Tô bebendo, tô fumando, a espiriquita do meu lado. Tô bebendo, tô fumando, a espiriquita do meu lado. É fogo no parquinho, aqui não é a Disneylândia. É fogo no parquinho, é fogo no parquinho. É fogo no parquinho, é fogo no parquinho. É fogo no parquinho, é fogo no parquinho. É fogo no parquinho, é fogo no parquinho. O rock tá mil grau e eu já tô muito chapado. Tô bebendo, tô fumando, a espiriquita do meu lado. Tô bebendo, tô fumando, a espiriquita do meu lado. O DJ tocando as balas, eu tô falando até errado. DJ Jefferson Digital. Imagina um rebuliço quando a gente se trombou. Me deixou ardendo mais pentex com amor, carai. Me deixou ardendo mais pentex com amor. Baseadinho na orelha e de copo na mão. Senta com a xerequinha, senta com o xerecão. Senta com a xerequinha, putaria de montão. Senta com a xerequinha, senta com o xerecão. Senta com a xerequinha, putaria de montão. Ela vai sentando, ela vai se no chão. Ela vai sentando, ela vai se no chão. Ela vai sentando, ela vai se no chão. Ela vai sentando, ela vai se no chão. Então soca, soca no rabetão. Toca com pressão, então soca, soca no rabetão. Maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. Ele saiu faz pouco tempo, a liberdade encantou. Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou. Imagina um rebuliço quando a gente se trombou. Me deixou ardendo mais pentex com amor, carai. Me deixou ardendo mais pentex com amor. DJ Jefferson Digital, o DJ que você gosta. Novinha, se ajoelha e começa a mamar, sei que tu já tá molhadinha. Enquanto de madrugada quer não me dar. Entra no carro novinha, se ajoelha e começa a mamar, sei que tu já tá molhadinha. Enquanto de madrugada quer não me dar. O ele é só botadão, falei não aguento não, que é só colo. Tadinha devagar na pepequinha, só colo. Tadinha devagar na pepequinha, só colo. Tadinha devagar na pepequinha. Quanto mais eu vou socando, ela fica molhadinha. Quanto mais eu vou socando, ela fica molhadinha. Não alivia, vai pra cima no show digital. Executamos carro, executamos carro, executamos carro. Vamos, Belly! executamos cá. Vapo, vapo, vapo. Executamos cá. Vapo, vapo, vapo. Executamos cá. Vapo, vapo, vapo. DJ Jefferson Digital. Esse não é padrinha. Agora que ela é bandida, migra seu sentimento. Só quer saber de rock, esquece relacionamento. Pode arriar o whisky, hoje ela não quer saber. Vai beber até cair, hoje ela vai dar PT. Lavada pra casa, lavada pra casa. Jogada valor, jogada valor. Vamos falar de amor. Então solta a batida, David Super, que o bagulho fica doido. DJ Jefferson Digital. Jefferson Digital. Eu implorei pra voltar, ela me mandou na unha. Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar.

Jefferson Digital. Toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza, comigo, tem, comigo, tem, comigo, tem, comigo, toma te caralho, toma te caralho, toma te caralho. DJ Jefferson Digital, sacudindo a galera. Toma tua pizza, toma tua pizza, comigo, tem, comigo, tem, comigo, tem, comigo, toma te caralho, toma te caralho, toma te caralho, toma te caralho. DJ Jefferson Digital. Jefferson Digital, fazendo a diferença no Pará. Então joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, então joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, então joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, então joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sentiu a pressão no peito? Joga a mão pra cima. DJ Jefferson, agora o show é digital. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Vem voltando, vem voltando, vem voltando. Depois era o Pina, o rabitão pro pai. Ela joga, ela vai. Sereia do fundo do mar que apareceu no paz. O pescador que viu, costumava mentir. Mas dessa vez era verdade, ninguém botou fé. Quando ele foi contar, fez todo mundo rir. Mas ele não se esqueceu do corpão dessa mulher. Banho de água salgada, corpo sujo de areia. Alguém falou pro pescador, mentir é coisa feia. Vive da pescaria, mas não caiu na teia. Ouviu esse vinho, te sujo. DJ Yud é o brabo, porra. Banho de água salgada, corpo sujo DJ de areia. DJ Jefferson Digital. É o brabo, porra. Enquanto na mina não descobre, ninguém sabe desse crime. Eu tô com dedo firme, mas presença VIP. Eu tô com dedo firme, mas presença VIP. Enquanto na mina não descobre, ninguém sabe desse crime. Eu vou sentar com a xereca devagar. Eu vou sentar com a xereca devagar. É o brabo, porra. Vamos nessa, o DJ Jefferson Digital. Vai, fogo, DJ Jefferson Digital. DJ Jefferson Digital. Aí, Geneta MT. Esse é o DJ Paulinho. Digital, vai fogo, fogo, fogo. Só tem brabo, só tem brabo, só tem brabo, só tem brabo, só tem brabo, só tem brabo, só tem brabo. O Maia tá falando sofrimento. Só sabe negro. Esse é o DJ Paulinho. Não vou ter paciência. Falou demais na minha audiência. Deixou pro trem, agora sustenta. Vamos de volta. Só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra. Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Só minha dona e minha dorou. DJ Jefferson Digital. Esse não é quadrinha. DJ Jefferson Digital. Chama tua amiguinha, sabe que nós é o trem. Chama tua amiguinha, sabe que nós é o trem. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Joga a mão e dá-lhe sal. Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal. Explode o bagulho. Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Se tu fosse mil grau, não caia na tese do DJ. Se tu fosse mil grau, não caia na tese do DJ. Se tu fosse mil grau, não caia na tese. Produções. Eita porra! Jefferson Digital. Aprenda a respeitar o homem mau. Então, lá vai todo mundo. DJ Jefferson Digital. Já tá no máximo, eu quero curtição. Cabelo disfarçado e caqueado de ladrão. Caqueado de ladrão, caqueado de ladrão. Caqueado de ladrão, de ladrão, de ladrão. DJ Yudi é o brabo, porra. Quem fala baixo, hoje eu quero rock doido. Quem fala baixo, hoje eu quero rock doido. Quem fala baixo, hoje eu quero rock doido. Fala baixo, hoje eu quero rock doido. Tu quer ou não quer? Você quer ou não quer? Vou te oferecer peru. Jefferson Digital. O circo pegou fogo e o DJ deu o sinal. O bagulho já tá doido, então faz cara de mal. Então faz cara de mal, então faz cara de mal. Então faz cara de mal. DJ Jefferson Digital. Se tu bater de frente vai ser sal e coloral. Sal e coloral, sal e coloral. Se tu bater de frente vai ser sal e coloral. Sal e coloral, sal e coloral. Explode o bagulho. Sal e coloral. Sal e coloral. Baile do digital. Baile do digital. É DJ Melly, a maior DJ de todos os tempos. MC Biel BH. O resto é o resto. Então fogo no paquim, então fogo no paquim, então fogo no paquim, então fogo no paquim. O circo pegou fogo e o DJ deu o sinal. O bagulho já tá doido, então faz cara de mal. Então faz cara de mal, então faz cara de mal. Então faz cara de mal. Se tu bater de frente vai ser sal e coloral. Sal e coloral, sal e coloral. Se tu bater de frente vai ser sal e coloral. Sal e coloral, sal e coloral. Explode o bagulho, explode o bagulho. DJ Jefferson Digital. Ei, Jefferson Digital. Vem, chama ela que ela vem. Até aqui. Estúdio TI Produções. DJ Haile, só uma referência em mixagens no Pará. Dali, DJ Jefferson Digital. Som digital, esse não a quadrinha. Geral pega o isqueiro, aperta, aperta um beck aí, aperta um beck aí, aperta um beck aí. Digital, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma um beck aí, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma um beck aí. DJ, DJ. DJ Silvio Salles. Fogo no baquinho, então. Fogo no baquinho, então. Fogo no baquinho, então. Fogo no baquinho. Pegando todo, pegando todo, pegando todo, pegando todo. DJ Jefferson Digital. Esse é o DJ Paulinho. Esse é o DJ Paulinho. Lá vai fogo, fogo, fogo. Eu sempre me acabo. Eu sempre me acabo. Ela tá aqui, tá. Ela tá aqui, tá. Atenção, mulher. Tô com fome de buceta. Fode, fode, fode, fode. Tô com fome de buceta. Fode, fode, fode, fode. Tô com fome de buceta. Fode, fode, fode, fode. Tô com fome de buceta. Fode, fode, fode, fode. Tô com fome de buceta. DJ Jefferson Digital. Você pensa que eu já dei? Te falei, não acredito. Juro que eu nunca sentei. Papai não deixa não sair. Todo fogo tá botado devagar em mim. só que eu não consigo ter só uma xereca. Só que eu não consigo ter só uma xereca. O coração quer você, meu peru quer putaria. O coração quer você, meu peru quer putaria. Eu fico dividido entre amor e azadia. Eu fico dividido entre amor e azadia. Eu fico dividido entre amor e azadia. Então para de frescura que eu já falei dessa porra. Para de frescura que eu já falei dessa porra. Uma perereca só enjoa, uma perereca só. Nariz de aspirador. Chama no pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop sacudindo a galera. Jefferson Digital. História verídica, acredita quem quiser. História verídica, acredita quem quiser. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Ela queria mais e ele sempre satisfeito. Ela queria mais e ele sempre satisfeito. E agora na rua ela tá livre com respeito. É só te caco checa. Me pido com peito. É só te caco checa. Me pido com peito. É só te caco checa. Ela me falou nunca fez ela. Aí não dá. DJ Belly, a maior DJ de todos os tempos. Este é o DJ Jefferson Digital. Essas são as férias que o solteiro não esperava. Sem garota, sem dinheiro, sem bebida e sem balada. É o DJ Jefferson Digital que tá tocando. Alô, Belly. Pro solteiro e pro solteiro eu vou falar só uma vez. O corona veio e deu merda pra você. O corona veio e deu merda pra você. O corona veio e deu merda pra você. Tem que respeitar a lei, não pode sair de casa. O bem da sua saúde é melhor você ficar de quarentena, trancado. Resumindo, é ponto pros casados. Os casados agradecem, os solteiros hoje implora. Corona vai embora, corona vai embora. Maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. É mais uma do Pierre. E deixa eu explicar, já já acabou o corona e vocês vão transar. Mas enquanto isso, os solteiros fiquem em casa, no Instagram, viajando na internet. E os casados namorando suas mulheres. O aviso já foi dado, não saem de casa pro seu próprio bem. E os solteiros, gente, vão aproveitar. DJ Yud é o brabo, porra. Eu não quero a tua psiquiatria, eu quero ser do teu lado. Larga essa medicina e vem me medicar. Só com doses bem pequenas que é pra eu não soltar. Aí, pretinha, fiquei na contramão. Pensei em paranoia, mas não era não. É a alucinação, sem dó. Teu beijo é bem melhor que tá na loucura. Ah, pretinha, fiquei na contramão. Pensei em paranoia, mas não era não. É a alucinação. Completo. Vem que agora é a sua vez. Vem DJ Jefferson Digital e coloca o bagulho pra endoidar. Aprende salta, toda volta o papão. Por isso é de voo, na outra o lança perfume. Pode ter mais um, com o tênis é meu. Chove o boné pra trás, não sei se hoje vou te lacote. Mas o precau vem caia, espiranha de olhando. Esquerda o abuso, eu transo tal naquele pique. Arrastei pra treta, porque a aquela tá com seu compromisso. Por onde o Alexandre passa, não tá esquecido. DJ Jefferson Digital. E essa amiga me falou como é que é contigo que ele bate. Bate com o pé que ele bate. Bate com o pé de quem ele bate. Bate, bate com o pé de... Aí, Geneta MT. Esse é o DJ Paulinho. E só maconha tá tendo, só o uísque tá tendo. Joguei meu cabelo pra trás dele e deixou minha bunda dele. Só maconha tá tendo, só o uísque tá tendo. Joguei meu cabelo pra trás dele e deixou minha bunda dele. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ele bate, bate, bate com o pé de quem ele bate. Minhas amigas me falou como é que é contigo que ele bate. Bate, bate com o pé de que ele bate. Bate, bate com o pé de que ele bate. Bate, bate com o pé de. Aí, Geneta MT. Esse é o DJ Paulinho. E só maconha tá tendo, só o uísque tá tendo. Joguei meu cabelo pra trás. DJ Jefferson Digital. Foda. isso, perde. Não alivia, vai pra cima no show digital. Doido joga a mão e dá de sal. Só os cara doido joga a mão e dá de sal. Imbatível. Joga a mão e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal, sal. Joga a mão e dá de sal. Dá de sal, de sal. Mas ela quer os envolvidos, os ligado do plantão. Ela quer o mano KF e os amigos safadão. Ela quer o mano KF e o DJ safadão. Que ela fica de quatro a mão no chão. Ai caralho que rabitão, que ela fica de quatro a mão no chão. Ai caralho que rabitão. Vai, sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil. Sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil. Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu. Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu. Sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil. Sarra, esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil. DJ Fabrício, imbatível, criando tendências no Pará. DJ Wellerson Carvalho. Só os cara doido joga a mão e dá de sal. Só os cara doido joga a mão e dá de sal. Imbatível. DJ Jefferson. Desculpa, pai, me desculpa, mano. Eu vou ser o chefe da cintura ignorante. Me desculpa, pai, o papai. Desculpa, mano. Eu vou ser o chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci o Paz, fui logo pro setor. Aí ele veio e de jeito me pegou. DJ de todos os tempos. O resto é o resto. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou ser o chefe da cintura ignorante. Me desculpa, pai. O papai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou ser o chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci o Paz, fui logo pro setor. Aí ele veio e de jeito me pegou. Essa é a marca DJ Jefferson Digital. Essa é a diferença.